Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd, e eu estou operando em modo de segurança. Aqui é Carlos Voltor e o Oscar, pra mim, é um filme do Stallone de 91. E aqui é o Fanatic, o Mario Abad, e dizendo que a fórmula da Paramount deu errado. Dreamgirls está de fora. Olá, olá, olá, olá, aqui é o... Que não tem nada desse tipo para falar. Fala de novo seu nome, porque... Porque isso... Aqui falou, ah, aqui é o... Aí ficou muda. Olá, olá, olá, olá, e aqui é o... Não tem nada desse tipo para falar. Cara, tu não acredita. Exatamente na mesma hora. Puta que pariu. É que a gente não faz merchandise. Calma. Caraca, é um filtro do Jovem Nerd, é isso? Que horror. Vai lá, vai de novo. Peraí. Ai, ai. Olá, olá, olá, olá, olá. Aqui é o Borbis. Aham. Aqui é o Azaghal, estou de mau humor, não tem piada. Azaghal estava até agora na Zara trocando roupa da portuguesa. Caramba, meu Deus. Que pariu. E não, a portuguesa não pode ser contrariada, senão, cara, é guerra nuclear. Muito bom, muito bom. Então estamos aqui para um Nerdcast especial de indicados ao Oscar. Vamos botar os nossos 10 mangos no chão. Apostar quem vai ganhar, quem é o melhor, quem é o pior, etc. E estamos aqui em uma conjunção de sites, né, que falam de cinema. O Jovem Nerd, representado por nós. O São Almanac... sites que falam de cinema ou que chupam cinema de outros sites que falam antes? Exatamente. O Almanac Virtual do Marabad, nosso querido Fanatic. E nosso querido irmão Borbs, do Judão, está aqui. Representando todos, e vamos falar de Oscar e tudo que... E framboesa. E framboesa, verdade. Fru, o framboesa é o Oscar bizarro. O Oscar bizarro. Vamos lá. A fruta gostosa também, né? Vamos lá para o e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos para os nossos e-mails e lembretes importantes, né? Sim, importantíssimo, Jovem Nerd. Porque este é Nerdcast agora é o 49 e o próximo é Nerdcast número 50. Oh, quinquagésimo. Quinquagésimo, né? Grau de instrução. Muito bom. Para comemorar esta data, né? Não, esta... Este número cabalístico, que whatever. Não significa nada. Cabalístico para o Jovem Nerd, ele não diz pra mim por quê. Não, é só porque todo mundo comemora os 50, é um número especial. É. Os maias, né, comemoram. Então, número 50, nós vamos fazer um mega boga melhores momentos do Nerdcast, exatamente. Vai ser muito divertido, porque às vezes você não ouviu todos, ou então você quer lembrar sem ter que ouvir horas e horas a fio. Façam o seguinte, façam um trabalho por nós... Sim, é claro. Ah, porque os fãs, eles sempre lembram mais das coisas do que, né, os próprios donos da parada. Então, vocês vão pegar os seus momentos, lembrar os momentos inesquecíveis e vão mandar por e-mail para a gente. Agora, eu já vou avisar, evitem bola com textura, esse a gente já sabe. É verdade. Então, lembrem dos momentos clássicos dos Nerdcast, mandem pra gente sugerindo. Vocês mais gostaram. Isso, que aí a gente faz uma edição dos melhores momentos do próximo Nerdcast, vai ser muito divertido relembrar. Sim. Outra coisa importantíssima que acontecerá para comemorar o Nerdcast 50. Quinquagésimo. Nós vamos presentear um ouvinte... com uma camisa do Jovem Nerd. Sim, é verdade. Já que a gente não tá vendendo, a gente vai dar. Sim, vamos dar. Estamos esbanjando esta merda. Então, nós vamos dar uma camisa preta com a estampa do Nerdinho Clássico. Sim, Nerd Classic. Não, Nerd Classic. E vamos... como vamos presentear a pessoa? A pessoa terá que mandar, quem quiser concorrer... Até o... Ó, daqui... A uma semana, daqui até o próximo Nerdcast. Sim, até quinta-feira à noite. Isso. Quando a gente terminar de gravar esses e-mails na quinta-feira à noite da semana que vem, você não concorre mais. Exato. A gente vai dar o resultado. Exato. Então você até quinta-feira, eu prefiro que você mande até de tarde para garantir. É verdade. Você concorre a uma camiseta e se mandar uma foto sua provando seu amor pelo Jovem Nerd. Isso. E o Nerdcast. Exatamente. Nudez masculina é bom evitar, porque é desclassificação automática. Então faça isso, expresse o seu amor pelo Nerdcast, pelo Jovem Nerd em uma foto. Atenção, não vale photoshopar a foto. Sim, agora pedimos que ninguém destrua a propriedade pública. Exatamente. Pelo amor de Deus, não, ainda mais escrevendo o Nerdcast no Jovem Nerd nela. Não façam besteiras, não ponham em risco as suas seguranças, por favor. Você pode fazer um cartaz, levar o seu MP3 player, escrever e botar assim: escute o melhor podcast do Brasil aqui, Nerdcast. E aí deixa as pessoas fazerem fila pra ouvir e você bate a foto e talvez ganhe a camiseta, talvez não, mas a gente vai ser conhecido. É verdade, é verdade. É verdade. Então, ó, lembrando, só valem fotos originais. A criatividade tem que ser feita na foto. Não vale meter Photoshop, e a gente tem olho clínico. Nós sabemos. Nós sabemos, entendeu? Pra que todos tenham chances iguais. Senão o cara que sabe Photoshop fica na... com vantagem em cima de quem não entende nada, certo? Certo. Então mandem suas fotos até o próximo Nerdcast 50 para concorrer a uma camisa do Jovem Nerd. Então vamos aos nossos e-mails de voz sobre o nosso último Nerdcast 48 sobre Arquivo X. Sim. Mega boga canelada. Não é culpa minha, eu disse na primeira frase que nunca assisti Arquivo X. Mas vamos lá. Arquivo... Mas os pseudo-especialistas, né, como sempre, parabéns. Então vamos ao primeiro e-mail de voz, esclarecendo todas as nossas caneladas do nosso amigo Luciano, que na verdade é o Ronaldinho disfarçado. Fala pessoal, aqui é o Luciano do Rio de Janeiro, de novo. Talvez por eu ter as 9 temporadas do DVD do Arquivo X e ser muito fã, eu posso afirmar que vocês deram mais caneladas do que em qualquer outro Nerdcast. Primeiro, os episódios da mitologia não eram um episódio gigante de 80 capítulos. Existem dois tipos de episódio, mas era resolvido em um episódio só. Existiam outros que eram uma única história em 2 episódios seguidos. A mitologia era parte de alguns episódios do primeiro tipo, ou seja, eram episódios fechados. Por exemplo, eles iam investigar uma abdução, resolviam o caso, só que durante a investigação descobriam algumas informações sobre a grande trama do governo, essa tal mitologia. A mitologia em si foi mostrada em 16 episódios diferentes, que aliás existem num box especial chamado A Mitologia do Arquivo X. Vale a pena. Vocês falaram que o Mulder não era exonerado por ter costas quentes no FBI, não, no governo, né? Na verdade não é isso. Eles mantinham um escritório para poder dizer que o FBI se interessava pelos assuntos, e mantinham alguém pesquisando, embora não tivesse interesse que se descobrisse nada. Só que o próprio FBI atrapalhava essas investigações. Além disso, os inimigos do Mulder nunca mataram, porque diziam que ele se tornaria um mártir da causa se isso acontecesse. O Canceroso realmente salvou o Mulder em muitos momentos, e vocês disseram que não sabe por quê. O Canceroso era pai do Mulder, e não da irmã, como vocês disseram. Existem 4 episódios, inclusive um muito importante, que conversa o Canceroso com a mãe do Mulder e que deixa isso claro. Vocês falaram que os vilões também ficavam sempre livres. Bom, em pelo menos 70% dos episódios, os vilões eram mortos ou capturados. Existem 2 tipos de alienígena, realmente. O primeiro tipo era os colonizadores, que como o nome diz, queriam colonizar o planeta Terra. O segundo tipo era os que queriam evitar isso. O grupo do Canceroso se aliou aos que queriam evitar a colonização, ao contrário do que vocês disseram. Só que a organização traía os alienígenas bons porque queriam os segredos tecnológicos para usar como armas militares. A irmã do Mulder não foi abduzida. Ela foi entregue pelo próprio pai junto com outras crianças para os alienígenas como pacto por proteção contra os colonizadores. O Mulder foi induzido a acreditar que ela foi abduzida. E por fim, o filho da Scully era do Mulder e não dos ETs, como vocês disseram. Ela pediu para o Mulder doar esperma e foi fazer uma inseminação, mas descobriu que ela era estéril. Quando ela engravidou, se pensou na verdade que ela foi curada dessa infertilidade e que assim a inseminação funcionou. Valeu? Tinha algumas coisas mais, mas não quero me alongar muito. De qualquer forma, foi muito divertido o Nerdcast sobre Arquivo X. Um abraço e até 2012. Ok, muito, bem. Muito obrigado. Nós agradecemos e desculpa qualquer coisa, mas o Nerdcast é assim mesmo, essa aqui é a graça. Vamos ao segundo e-mail de voz do nosso amigo Gingo Call, que sempre manda... Sim, e é nosso sócio, não recebe nada por isso. Eu queria não botar mais e-mails dele pra botar outros, só que outros nerds mandam com crianças gritando no fundo e etc. E o Gingo Call é realmente um cara engraçado e vale a pena ouvir os recados dele. Vai lá. Lambda, pessoal do Jovem Nerd, aqui Eduardo Auric Filho, Gingo Gol e Nerd que manda mensagem de voz não tem amor próprio. Bom, antes de mais nada, eu queria dar os parabéns ao site Jovem Nerd pelo começo fantástico nesse ano de 2007. O Nerdcast com Nelson Machado foi histórico e o de reality show de Arquivo X foram divertidíssimos, como a maioria. E o layout do novo site tá bem bacana. E também queria dizer que eu já fiz a minha parte pelo crescimento do Império e comprei um ótimo livro pelo Submarino através do Jovem Nerd. E mal posso esperar para que vocês comecem a vender as camisas do JN pelo site, para que eu possa comprar uma e engordar ainda mais a conta bancária de vocês. Eu queria também pedir um Nerdcast sobre o Futurama. Eu não sei se vocês vão fazer um só sobre Simpsons, ou só sobre o filme, ou só sobre Matt Groening. Mas o Nerdcast sobre o Futurama tem que ser feito, e também um sobre uma série dos produtores dos Simpsons, que é o crítico, né, The Critic, que poderia muito bem contar com a presença de Mario Fanatic Abad. Além do Nerdcast Futurama e o crítico, eu queria também pedir, pra ver se vocês poderiam fazer um Nerdcast Nostalgia sobre desenhos animados antigos. Não só sobre os da Hanna-Barbera, mas também desenhos clássicos que nem Caverna do Dragão, Centurions, Capitão Planeta, o desenho do Rambo, dos Comandos em Ação, e entre outros que alegravam as manhãs e as tardes de pequeninos e gordos nerds. Bom, é isso aí, sem mais por o momento, adeus. Muito bom, muito obrigado pela compra do Submarino, faça isso, engorde nossas contas. Qual livro que ele comprou? Ele devia ter dito, né? Primeiro e-mail, Leonardo Cruz Silva, de Andirá, Paraná, 17 anos. A história é o seguinte, é totalmente verdadeira. Bem, eu e meu pai estávamos acampando, eu devia ter uns 12 ou 13 anos, na época eu estava lendo o livro O Mundo de Sofia. Estávamos fazendo um churrasco quando chegou um cara fazendo amizade. Ele chamava Pezão. Olha a amizade. E conseguiu, ficamos amigos. Vimos a família dele, uma filha muito gostosa pro final. Por sinal, e quando ele olhou dentro da barraca que eu estava, chamou meu pai para um canto e disse para ele assim: seu filho tem uma aura elevada. Ele é o escolhido. Nenhuma criança lê esse livro com essa idade. Ele é o escolhido. Tenho que levá-lo comigo. Meu Deus, cara! É cigano? Meu pai disse: vai levar meu filho caçamba, sai daqui. Mas como ele não era sacano, ele apenas recebeu a decisão do meu pai e logo depois o sujeito foi embora e nunca mais o vimos. Ninguém me convence que ele não era alguma entidade alienígena. Hoje fico pensando, tô aqui me matando de estudar pra entrar na faculdade, quando se eu tivesse ido com ele, hoje eu poderia ser rei de alguma civilização alienígena. Ou não, ou né? Isso, ou estaria em uma clínica psiquiátrica. Oliver Pérez, 30 anos, Guarulhos, São Paulo. Finalmente chegou o Nerdcast de Arquivo X. E ainda bem que o Gug e Volta estavam presentes nesse programa. Afinal, seria desastroso a Zagal comentando durante 1 hora e 10 minutos sobre a Scully conseguir conter mais água em seu corpo do que o Mulder. E este evento faz parte do episódio da segunda temporada O Navio Fantasma. Isso, é mesmo. No qual a jovem tripulação de um navio é perdida e encontrada uma espécie de velhice precoce devido ao altíssimo nível de salinidade nas águas, naquele ponto do mar. A sobrevivência dos agentes só se deu pelo consumo de água de vaso sanitário. Que beleza. Os episódios cômicos realmente são os melhores. E quando o Guga comentou a respeito do histórico de masturbação do protagonista, lembrei que uma vez acho que ele estava vendo uma evidência em vídeo no escritório, quando o Mulder chega e falou: se você achou uma fita nesse vídeo, ela não é minha. No qual acho que ele responde: ótimo, porque eu guardei ela na gaveta junto com as outras fitas que também não são suas. Deus, cara. Muito bom, eu lembro disso. E pra finalizar, vale a pena comentar quando a dupla de agentes encontra uma gênia enrolada num tapete na 7ª temporada, Mulder deseja paz na Terra e ela faz aparecer toda a população do planeta. E se fosse o Mel Gibson, o diretor desse episódio, sumiriam só os judeus do país. Deus, cara. Muita gente mandou um e-mail falando dos Lone Gunmen, os pistoleiros solitários, que eram os nerds do Arquivo X. Os eu tenho uma dúvida sobre os Lone Gunmen. Se são pistoleiros, como eles conseguem ser solitários? Ah, tá. Piadinha daquele filme do Brandon Fraser. É aquele filme muito bom. Era The Lone Rangers, né? The Lone Rangers. Pois é. Então, eles tiveram realmente uma série própria, porque eles eram muito populares, e aí logo descobriram que eles não eram tão populares assim, porque não durou a série. A gente falou e o Azaghal decidiu cortar, sei lá por quê. Porque era sem graça e... Recebemos 1 milhão de e-mails por causa disso. Mauro Pichelini, de 26 anos, São Paulo, Capitólio. Eu sou aquele nerd que não pôde comprar a camisa na JediCon. Caraca, lembra? Lembra? Cara, ele mandou o irmão. Mandou o irmão e o cunhado pra comprar. E o cunhado? É, mas não, teve um cara que mandou só o irmão. É, então, ele não foi porque ele estava nos Estados Unidos. Ele faz pós-graduação no ITA, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, e ele estava nos Estados Unidos apresentando um trabalho numa conferência da ACM, do IEEE e da YMCA. Que isso? Sem intenção, meu pai. Meus parabéns a toda a equipe Jovem Nerd, composta de 2 pessoas, por montar este podcast fantástico. Acompanho o Nerdcast desde o seu primeiro. Aliás, onde está Lady Lark no inferno? E neste e-mail mando aquela famosa listinha top alguma coisa que os americanos adoram fazer e a gente adora ver. A lista é a seguinte. Você sabe o que é fã do Nerdcast quando? É, vamos lá, estilo David Letterman. Aí tem a musiquinha do Lady Lark, David Letterman? Vamos abrir o Top 10 do Jovem Nerd. Let's go! Você sabe que é fã do Nerdcast quando? Número 10. Fique imaginando o que a equipe do Jovem Nerd faz da vida. Pois se juntar o tempo que eles se dedicam a filmes, TV, quadrinhos, RPG, livros e outras coisas nerd, não dá o tempo nem para trabalhar. 9. Já passou por alguma situação constrangedora quando ouviu o Nerdcast? Ficar excitado ouvindo o Nerdcast 34, documento especial Nerdcast Fechado, se enquadra nesta categoria. Número 8. Fique imaginando quando é que o Fanatic vai colocar a sua coleção de fitas pornôs caseiras no YouTube. Número 7. Fique imaginando Blue Hand falando Klingon junto com 3 paçocas na boca. Aliás, os verdadeiros fãs de Nerdcast já tentaram desvendar por que o nome Blue Hand. Se fosse Yellow Hand, a gente até que ficava mais fácil de entender. Mas Blue Hand... Número 6. Já soltou aquele imenso whatever enquanto estava ouvindo uma explicação completamente desnecessária sobre um assunto. Número 5. Já montou sua própria teoria da conspiração que envolve a portuguesa, os números de Lost e a estátua que vomita arroz cozido? E o vendedor de cuscuz que assustou a senhora jovem nerd? Número 4, fica imaginando como é que deve ser o bairro da Lapa que o jovem nerd tanto fala. Talvez uma mistura de festa de Zion com que rola em Ravenloft. Meu Deus, cara. Número 3, por mais que o Nerdcast fale a exaustão de um determinado assunto, sempre acha que faltou alguma coisa. Geralmente a sua nerdice predileta. Ainda tem certeza que eles cometeram ao menos uma mega boga canelada. Número 2, fica imaginando se a equipe do Jovem Nerd já patenteou a expressão mega boga. E finalmente, o motivo que identifica rapidamente qualquer fã do Jovem Nerd odeia quando o número 1 destas listinhas é uma bosta. Pede-se para mandar esta merda para todos os seus amigos que vão te encher o saco por ter enviado isso. Muito bem, muito obrigado. That's right. Muito bem, estamos de volta. Olá. E vamos falar de Oscar. Eu tô completamente perdido esse ano porque eu não assisti nenhum. É o recorde. Nenhum. Cheguei ao Oscar sem ver. Cara, depois dos seus anéis eu falo, cara. Não tem mais graça o Oscar. Talvez esse ano volte a ter, né? Não, tem infiltrados, temos infiltrados e tal, etc. Mas... É, dos filmes principais, realmente, os donos da bola vão ser Fanatic, o Bobs, o Carlos, que viram os filmes, a Zagal também viu alguns. Então, vamos eu falar. Eu vi um também, eu vi 2 filmes que concorrem a pior filme no Framboesa. Isso eu acho quase reduto. Eu senti falta do Snakes on the Plane. Snakes on the Plane, é verdade. Que eu vi e foi bem ruimzinho também. Ah, toda aquela... legal. Não, assim, é legal naquele é espírito, trechão, né? De trechão. É o trechão tal. Mas, por exemplo, Snakes on the Plane. Eu ouvi falar que quem ia dirigir o filme ia ser um diretor chinês louco, fanático, sabe dessa história? É, eu ouvi falar, mas não foi ele, não. Que era alguém de clássico de filmes de Kung Fu que tava fazendo uma galhofa total e eles desistiram. E mudaram o diretor. Eu achei que talvez a galhofa total... É, fosse uma solução melhor pro filme no o Samuel Jackson tá muito bom, né? Ele é excelente, né? Ele é impagável, né, cara? Deixa eu fazer uma pergunta: qual é a data limite pra um filme entrar no Oscar do ano anterior? Não, até o dia 31 de dezembro. Uai, por que que o Stallone não tá concorrendo a nada? Que já deram pra ele o Rock 1, pô. É verdade. Mas ele não tá concorrendo a Framboesa nem a Oscar, cara. E ele é o campeão do Framboesa. Tem 10 troféus. Sério? Sério? É porque o Framboesa é uma grande piada, né? Você vê já teve anos... que teve gente que foi indicada ao Oscar e a Framboesa no mesmo ano. Ah, acredita? É. Acredita nisso? Pra você ver. A Framboesa é grande brincadeira, né? Tem algum brasileiro reclamão no Oscar? Acho que não, né? Porque... os brasileiros sempre vão pra lá e ficam putos que não ganham, né? E voltam falando mal do Oscar. Não tem. Esse ano não tem nada de brasileiro no Oscar. Vamos começar então com o efeito especial. Efeito especial somos nerds, pelo menos, né? Ah, lista aí. Piratas do Caribe 2, Piratas... Poseidon e Super-Homem. Poseidon e Super-Homem. Carlos é o Eco. Carlos ele é o Eco. Eco, né? Quem vocês acham que merece ganhar? Merece ou quem vai ganhar? Aí é complicado. Primeiro quem merece, né? Mora Bate, você que sempre gosta de fazer esses bolões furados do Oscar. Não, quem vai ganhar é o Piratas do Caribe 2, tá na cara, né? Porque a gente não pode esquecer nunca, quando for pensar em termos de Oscar, que o Oscar é um prêmio da indústria. Eu acho que Piratas do Caribe, né, mais de $1 bilhão, é um prêmio bem legal pra indústria, né? Uhum. Então eu acho que é o favorito, é o Piratas do Caribe 2, entendeu? Agora eu gosto bastante do Super-Homem Retorno, né? Super-Homem Retorno. E também teve um mega gigante orçamento de efeitos especiais, né? Eu acho que ganha e que merece o Piratas do Caribe. O Piratas do Caribe, a gente tem que lembrar que o David Jones, o vilão, ele é todo de CGI, aquilo, né? Aquilo é maravilhoso. O cara... barco, né? Tudo, né? Eu acho que vai ganhar o Super-Homem. Você acha que vai ganhar? Ele precisa fazer mais algum dinheirinho. Não, mas... e aí se ele ganhar um Oscar, ele já... Mas aí é o problema é dele. Tudo bem, então só pra ficar nazarão, eu aposto no Poseidon. Mixagem de som. Apocalíptico, Diamante de Sangue, Dreamgirls, A Conquista da Honra e Piratas do Caralho. Deu, agora nunca mais vou ver o meu. Nunca mais vou ver essa porra desse nome. Olha, eu acho melhor você fazer uma mixagem de som aí e cortar esse pedaço aí, por favor. Tá, nós temos a mixagem, edição de som. Na edição nós temos Apocalíptico, Diamante de Sangue, A Conquista da Honra, Cartas de Hiroshima. Ivo Dima. Hiroshima. Tô cheio de trocadilho. E Piratas da Cachumba. É. Por que não tem Nerdcast em nenhuma das duas categorias, né? A gente tem que se inscrever lá no Oscar, porra. Representando o Brasil. Mas olha, vem cá, então me explica a diferença, Fanatic. Olha, a mixagem de som é o seguinte: o filme tem vários sons. Então o que acontece? Tem um cara falando, tem um efeito especial que ele tá fazendo, de repente tem a música, a trilha sonora que tá em volta, então ele vai mixar todas essas trilhas numa coisa só. E na edição de som é justamente o corte. Você tem que cortar um, cortar o outro, naquele timing perfeito pra tudo se encaixar e ser perfeito. E você vai botar no Star Wars, que você gosta de citar, tá lá o Luke falando, ao mesmo tempo tá lutando lá com o sabre de luz, aquela coisa toda, escutando todos os sons mixados. Mas tem os cortes, eles têm que parar num certo momento, começar outro, às vezes começar dois ao mesmo tempo, então a edição é o corte, né, desse som. É o que eu faço quando então, eu apago exemplo... o Carlos do Nerdcast. Cara, esse Oscar, as pessoas que votam são os atores, né? Os membros da academia, né? Por assim não são só atores e técnicos. Sim, mas você acha que alguém, sei lá, Nicolas Cage, tu acha que ele tá lá assistindo Dreamgirls pra avaliar? Não é assim que funciona, não. Fernanda Montenegro, você acha que ela tá? A Dakota Fanning também pode votar, né? Mas deixa eu explicar, olha, os indicados é feito pela categoria... Tipo assim, são os técnicos que indicam. Na hora de votar, vota todo mundo. Todo mundo tá votando nesses. É nesses aí agora. Peraí, como assim Nicolas Cage? Não tem que ser membro da... ele é membro, ele foi ganhou um Oscar. Se você ganha um Oscar, você vira membro? É, basta ser indicado. Basta ser indicado, você vira membro. Basta indicado? A da Corta Fenin também. A Fernanda Montenegro recebeu lá o seu bloquinho de votação. A Fernanda Montenegro da Academia. É. Não sou ela, com o Walter Salles, o Bruno Barreto, Roberto Benigni. Peraí, aí toda essa galera recebe aqueles DVDs para sua consideração? Não, acho, né? Acho que não, cara. Acho que não, é possível. Então como é que eles votam, cara? Como é que o Bruno Barreto votou? É, essa é a dúvida. Teoricamente, eles viram os filmes, né? Mas nem os caras mesmo, nem o Nicolas Cage, que se ele viu um desses filmes, que já é uma sumidade, cara. Eu tava fazendo Motoqueiro Fantasma. Olha, gente, vamos parar de fazer Motoqueiro Fantasma, que agora eu preciso sentar aqui e ver todos os filmes do Oscar, eu preciso votar certinho. O Stallone gravando Rock, Rambo. Sabe que ele votou alguma coisa? Obrigado, os filmes ficavam passando no placar eletrônico do ringue, quando ele tava lá lutando. Que merda, eu marcaria tudo C, se eu fosse membro. Tudo C. Que nem no vestibular. Alguma tu acerta. Qual devia ser a reação do Marlon Brando quando ele recebia em casa os devia limpar o rabo, né, cara? É, a trilha sonora é Babel, o Segredo de Berlim. Que filme é esse? Segredo de Berlim? É o The Good German. Ah, isso. Sim. Notes on a Scandal, o Labirinto de Fauno e The Queen. A Rainha. Tem alguma do John Williams? Tem que ter, acho, né? Que todo não, ano cara. Tem. Meu Deus, alguma coisa vai acontecer esse ano. Não tem trilha do John Williams. Maquiagem. Carlos, por favor, fale, que as pessoas sentem falta da sua voz. Ele tá deixando ele falar, né, o Azaghal. Apocalipto, Labirinto de Fauno e Clique. Não é Labirinto de Fauno, não, tá? É O Labori. O Labirinto de Fauno. Não, do Fauno. É do Fauno. Que de Fauno, cara. Favorito aí é o Labirinto do Fauno e o Apocalipto, né? Mais um pouquinho o Labirinto do Fauno, mas não sei se vocês vão querer premiar o Mel Gibson devido às suas últimas declarações antissemitas e homofóbicas, né? Normalmente, esses atores que promovem escândalos não ganham nada. É isso aí. Né? É um esquema meio Lost. Quem caga no pau roda. Dirigiu bem, mas não morreu. Mas olha só, o Apocalipto é esse filme do Mel Gibson sobre os maias, né? Civilização sobre maia. Os maias, maravilhoso filme. Que é falado na... Recomendo pra todos. Essa língua... Yucatanês, né? Que fala Yucatanês, é. Mais um na língua, bom, uma língua morta, interessante de ver. Melhor edição? Um dos trabalhos mais sinistros na indústria do cinema, mais cruciais pra um filme dar certo e que pouca gente sabe, né? O editor é quase... tão bom quanto o diretor, assim, ele é um profissional tão importante quanto o diretor. Tudo bem que o diretor às vezes fica lá pousado no ombro do editor. É perturbador. Mas o editor, cara, ele sabe a hora de parar, a hora de voltar, a hora quando de ele entrar. Tem talento e personalidade, exatamente. Né? É foda, né? Pois é. Agora eu queria saber, quem é o editor do Oliver Stone, cara? Por quê? Porque todo filme deste puto... Tem uma porta, um escorpião no meio do deserto, no meio do nada, sabe? E um índio cantando, cara. Desde o Assassino por Natureza, cara. Tá lá o filme com o Alexandre o Grande no meio dos elefantes, aí pá, um escorpião do nada, e começa o índio a cantar, cara. Isso deve ser uma obsessão do Stone, né, cara? Deve ser uma obsessão cara, do todo o filme, aquele U-Turn que ele fez com... Jennifer Lopez, que é foda. Sabe, todo filme tem a porra do escorpião e o índio maluco cantando no final, cara. Vale dizer que os filmes indicados para melhor edição é Babel, Diamante de Sangue, Filhos da Esperança, Os Infiltrados e Voo 93. Excelente. O Voo 93 que é um soco no estômago, né? Cara. E é um favorito, hein? Pra ganhar essa, mas se você parar pra analisar, a edição é ótima mesmo. Esse também não vi. Próximas categorias, rapidamente, pra não ficar chato. Documentário. Favorito é o filme do Al Gore, que já passou no Brasil, que é a Verdade Conveniente. Sim, verdade. Que é um documentário interessantíssimo, né, sobre os problemas aí, né, de matamento, climático. E tem o filme da Tia May, que é o Deliver Us From Evil. Que filme é esse? Cara, que piadinha maldita. Eu dei horrível, cara. É melhor essa caolinha, cara. Meu essa de piada pra nerd level 20. Caralho. Vai, vai se ferrar. Aonde está Michael Moore, né, cara? Michael Moore, o que aconteceu, hora, né, com o Michael Moore? Foi calado, finalmente? Ele ia fazer alguma coisa do Iraque, não ia? Ele ia fazer um filme desse? Mas Michael Moore não concorre ao Oscar nunca mais. Os caras viram a cagada que eles fizeram. Você, peraí, o Fanatic vai lembrar, talvez o Bob lembre também, se você viu as apresentações dos Oscars todas. Um ano depois daquele discurso inflamado do Michael Moore, quando ele ganhou, eles fizeram uma introdução com os Mumakil pisando nele. Eu ele não com reparei nisso. Tu não reparou? Teve. Não. Era uma montagem com todos os filmes que estavam indicados, né? Com o melhor, e o Retorno do Rei era um dos filmes que estava acontecendo. E aí tem aquela manada dos olifantes. E ele tá falando, this ele is tá... a fake war! É genial, e o cara deve ter sido obrigado a fazer isso, né? Pra se desculpar, né? Se ou não, né, cara? É tudo digital, só a cara dele. Será? Hoje em dia, cara? Pra ver que é, né? Verdade, é verdade. Roteiro original. O Itchante pulou figurino e direção de arte, é pra ficar muito chato. Né? É whatever, né? Roupa de não sei quem. Pariu, né, cara? Fashion vai pular Week? Também fotografia e filme estrangeiro? A gente vai pular só fala, eu vou te cortar. Roteiro original. Babel, Cartas de Iwo Jima, Pequena Miss Sunshine, O Labirinto do Fauno e Volver. Não, a rainha, que Volver, cara. Volver? Então você viu errado no Judão. Notícias corretas só no Jovem Nerd News. O cara tá tarado pelo amor do Paulo. Não é nem sei lá que porra é essa, velho. Enfim, o que seja, então é a rainha, muito bem. Esse é a Pequena Miss Sunshine, é com o Steve Carell? Isso. É, vocês viram esse filme que eu quero ver? Vi, muito bom, excelente. Puts, fantástico o filme. O filme, ele mostra um panorama da sociedade americana, ele mostra vários grupos sociais, de como é que é hoje em dia, né? Como é que seria hoje em dia. Então tem um que é um homossexual... Tem um velho que é um tarado que cheira, que toma heroína, tem um pai de família fracassado, tem tudo isso, é uma família e eles estão fazendo uma viagem numa Kombi amarela, porque a filhinha deles vai se concorrer a um concurso de Miss, que se chama Miss Sunshine. Nossa. E acontece a porção de coisas. É um férias frustradas, entendeu? Igual do Chevy Chase viajando de carro com a família, sei lá o quê, só que menos. É, com um pouquinho mais de mensagem, entendeu? Férias frustradas, mas é bichado com Crash. Não, Crash não. Tem diálogos hilários, entendeu? E é muito interessante o filme. É um filme pequeno, é um filme que foi lançado na época do Festival de Sundance ano passado e foi aclamado pela crítica norte-americana e boa parte do mundo. E o público adorou o filme. O filme deu muito dinheiro. E a estreia de um casal de diretores, são casados, um homem e uma mulher aí. E detalhe, é o primeiro filme deles. Primeiro filme Oscar. É, muito isso aí. Bom. Começou bem. Muito bom. Até nunca mais, né? Normalmente. Agora, existe um pouco de preconceito contra o filme pela parte da crítica brasileira, tá? Você tem preconceito com esse filme? Você que é um crítico brasileiro? Não, eu adoro o filme, eu adoro o filme. Eu sou alguns colegas que eu tenho. Então, você não se acham... mistura com essa corja aí. Eu sou colegas que acham que o cinema novo de Glauber Rocha é o único cinema que existe, né? Então, pra eles, o cinema tem que ser, sempre tem que ter algum pensamento, alguma coisa cabeça diferente. E como é um filme popular... Eles ficam revoltados, o filme não pode ser popular, tem que ser difícil e intragável. Pararam de... Sabe um filme que eu queria ver, cara, que seria genial ou não? Seria o Ferris Bueller 2, hoje em dia. Mas andou falando que ia ter. Mas falou e não aconteceu. Com a Jennifer Aniston, né, meu? Era? Ah, não, ela fez a série dessa aí. Era? A Jennifer Aniston fez a irmã dele, acho que ou na série ou no 2 que fizeram muito tempo atrás, acho que foi série. Tem dois? Hã? Isso é loucura, nunca ouvi falar disso. Ela tá no IMDb, a Jennifer Aniston fez a irmã dele. De quem? Do Ferris Bueller, na série que depois fizeram ou no próprio coisa. Cara, é série? Peraí, pá! Para tudo, corta a música! Como assim? Explique-se. Opa! Série, não, teve uma série de televisão. Passou até na Globo. Ferris Bueller? De 1990. Caraca, é, isso teve. Exatamente. Charles Schlatter, sei lá o nome, como é que faz isso aqui, foi o Ferris Bueller. Ah. E a Jennifer Aniston foi a Ginny. Tá de sacanagem. Foram quatro episódios. Não durou muito, então. Né? Mas teve a série. Meu Deus, cara. Excelente. De roteiro, eu acho que vai o Babel. Babel? Babel tá favoritão esse ano? Favorito é, eu acho que é o principal. Favorito é qual? Favorito é Pequeno Miss Sunshine, é? Nos Estados Unidos. Ah, então aí já não sei, mas eu acho que vai o Babel. Labirinto do Fauno. Carta de Hiroshima, não. Olha, acontece o seguinte, as indicações do Oscar saíram na terça-feira, né? Porque esse programa é gravado e passado na sexta-feira. O que acontece? É muito, muito cedo ainda. Se a gente lembra do ano passado, o Brokeback Mountain, ele era o favorito. De tudo, né? Lá dos viagens da montanha, eles eram os favoritos. Marabade, o que acontece? Sai, tá tudo bem. Acontece, é patrocinado pro Mel Gibson. O que acontece? Até o Oscar acontece muita coisa. Tem as campanhas de marketing, isso, tem exatamente. As festas. É. Então o que acontece? Os favoritos agora são esses, mas eles podem mudar até o dia dos últimos dias de votação. É. O que aconteceu? Porque o Crash venceu, que absurdo. Não foi um absurdo. Porque o Crash ganhou o Screen Actors Guild, que é o prêmio dado aí pelo sindicato dos atores, né? Então você já tem uma porção de gente já votando no Crash. Uhum. E o Crash é um lance da cientologia também. Então no final as pessoas ficaram meio assim, meu Deus, como é que o Crash venceu? Não, ele acabou sonando favorito, tipo assim, nos últimos 10 dias antes do Oscar. Entendi. Veja você. E o Brokeback Mountain liderou durante 4, 5 meses. Então, quer dizer, tudo pode acontecer até o dia do Oscar. Roteiro adaptado. Bora. Ah, é. Filhos da Esperança. Favorito. Os Infiltrados, sim. Yeah. Pecados Íntimos e Notas sobre um Escândalo. Notas sobre um Escândalo. Esse Os Infiltrados não é uma refilmagem de um filme japonês? Isso, por isso que eu chinês? Isso que adaptado. É. Ah, sim, é verdade. A lógica. Muito bom. Tadinha rápida. E o Borat é adaptado de quê, cara? O Borat é adaptado. O Borat era uma série inglesa, não é isso? E ele, ele é o favorito, sabia? Agora mas ele fazia. Ele já está em grande circuito? Bora? O filme já está em grande circuito? Não, então vai estrear ainda. Quando é que você sabe quando estrear no Brasil, Bora? Estreia em fevereiro. Fevereiro. Das melhores locadoras. Aqui teve uma exibição aqui em São Paulo do filme, tipo, para aqueles screening tests, né? Uh-huh. E no final eles deram. Como é que se fala? Um papel pra você escrever, tipo. Esse filme é muito pesado, você se sentiu ofendido? Não sei o que. Eu assisti no cinema e tinha tudo isso aí. Uhum. E pelo jeito, eu acho que deu certo a pesquisa do excelente, cara. Excelente. Puta merda. Disco Dance, cara. Animação que é praticamente um monopólio já, né, cara? Não, eu torço pra Casa Monstro e queria entender por que a Chapeuzinho não está na lista. Carros, Happy Feet, o Pinguim e a Casa Monstro. Realmente eu também tô na dúvida do Azaghal por que deu a louca na Chapeuzinho e não entrou. A animação, tecnicamente, eu não achei tão boa. Mas é bom de roteiro, né? Bom de roteiro. Não, isso sim. A história é ótima. Aí eu vi todos, por incrível que pareça, eu vi todas as animações. Mas eu não vi aqui. Rap Fit é chato pra cocô. É um dos favoritos, sabe? É insuportável aquele merda, só fica sapateando o filme inteiro. Depois ele para no zoológico, eu vou contar tudo, foda-se. Volta pro Alasca com um localizador nas costas e no final o mundo inteiro bate pau que a porra do pinguim sapateia. É muito ruim, cara. Só vale uma coisa no filme inteiro. Você tem que assistir dublado. Porque um dos pinguins é dublado pelo Sidney Magal. Você é na Alasca, você tá louco? Pinguim na Alasca? Você sabe que é o diretor do filme? O próprio... E onde esse pinguim tá, cara? Na Antártida. O Happy Feet que dirigiu foi o George Miller, que é o diretor de Mad Max. Olha, que beleza. Cara, meus cabelos caíram todos agora. Agora... O cara tá fazendo Rodrigues isso, o Rodrigues também pode, ele pode. Ele fez bem pro porquinho antes. Uma pergunta, o Era do Gelo podia ter entrado, não podia? O 2. Era do mais uma tarraqueta que o Brasil tomou, né? Seria o Saldanha. Eu aposto na Casa Monstro, que é muito legal. Eu também, eu quero que seja Casa Monstro, mas acho que ganha casa. Todos nós queremos, mas o favorito é o Happy Feet. Se ganhar Casa Monstro, a gente vai enlouquecer. Detalhe, e George Miller anunciou que ia fazer o Mad Max 4, hein? Falar nisso. É, a gente tá sabendo. Esperemos que não seja com o Pinguim, né? Fotografia tem uma coisa interessante. Quais são os indicados, dizer, antes de mais nada? A Dália Negra, Filhos da Esperança, O Ilusionista, O Labirinto do Fauno e O Grande Truque. Fala. O Grande Truque é com Batman e com Wolverine? Isso. Universo Marvel. Até 67, a categoria de fotografia era dividida em fotografia a cores e fotografia preto e branco. Nossa. Em 67, eles uniram essas duas categorias só em fotografia. E, olha, eu não posso dizer se é a primeira vez, mas há muitos anos, mas bota ano nisso, que nenhum dos cinco indicados desse quesito de fotografia, nenhum desses filmes foram indicados para melhor filme do ano ou melhor diretor. Então, são cinco filmes que parece que caíram do nada. Tipo assim, parece que a fotografia dos melhores do ano, os cinco filmes do corrente não conseguiram emplacar a fotografia, nenhum deles. E cinema é fotografia também, né? É imagem, né? Pra tu ver, né? Interessante, né? Sim. Agora virou cinematografia lá fora, né? É. Eu sempre torço pros mais fantásticos, né? Eu sempre torço, tipo, Labirinto do Fauno e um monte de filmes normais. Labirinto do Fauno, tudo. Hoje em dia, o favorito é o Filhos da Esperança. É. Não, aí eu quero saber o favorito, a gente quer saber o que você acha, o ser humano. Ah, o que eu quisesse, se pudesse escolher, eu votava no Fauno, óbvio. Tá? Você não é membro da academia ainda, né, Marabá? Ele tem que fazer uma campanha nisso. É verdade. Imagina, cara, um amigo nosso votando no Oscar, a gente podendo dar pitaco. Não é mais fácil a gente ficar amigo da Fernanda Montenegro, não? Dá uns pega na velha. Não, obrigado. Dá uns pega na velha. Que isso? Para com... Por favor, Sônia Braga também volta. Segura o fanático. A Sônia Braga também volta. E aí, quem prefere, tipo assim, a Lamel Gibson, Bruno Barreto também, né? Pô, sei lá, pô. Vamos lá para as categorias, assim, principais, né? Mais comentadas, mais esperadas. Melhor atriz coadjuvante. Adriana Barraza, por Babel. Cate Blanchett, por Volver. Abigail Breslin, Pequena Sunshine. O que foi agora? Já tá demais, cara. O que eu fiz? Cate Blanchett ali o filme sobre o escândalo, cara. Oi? Vão ver a Kate Blanchett, cara! Ah, vai tomar no cu da porra se vão ver também! Olha, confesso. Eu não sei quem é, acho que eu copiei de algum. Tá com uma cara de Almodóvar, cara. Os indicados da Oscar, segundo Almodóvar. É a segunda vez! Eu podia ter dado qualquer um outro que não tem mais o Volver. Tá bom, vocês pediram tal, Volver. Tá ficando os travecos lá. Mas que inferno isso. Enfim, continuando. Jennifer Hudson por Dreamgirls e Rinko Kikuchi pelo Babel. A favorita e todo mundo tá dizendo que a carta marcada já do baralho é a Jennifer Hudson, né? Pelo Dreamgirls. Que ganhou o Globo de Ouro, inclusive. Melhor ator coadjuvante. Caquinho, pode ler, já que você tá... Ah, foi. Alan Arkin, Pequena Miss Sunshine. Jack Earl Haley, Pecados Íntimos. Digimon Rousseau, Diamantes de Sangue. Digimon Rousseau. Bora de Oz, vai. Ed Murphy, Dreamgirls. E Mark Wahlberg e Os Infiltrados. Ó, muito eu bom. Já vou dar meu pitaco aqui, cara. Eu não vi a maioria, mas... Nos Infiltrados, que é meu filme preferido, o Mark Wahlberg mandou bem pra cacete. Tá muito impressionante. Por incrível que pareça, mesmo com aquela peruquinha que ele pegou emprestado do Tom Hanks, cara. É o papel da vida dele. É, né, sim, cara. Ele pode se matar, cara, porque não melhora mais. Eu adorei o Alan Arkin no Pequena Miss Sunshine. Verdade seja dita, cara, o Scorsese tirou leite de pedra. Nesse verdade. Filme, cara. Agora eu vou te falar uma coisa, o favorito a ganhar o prêmio é o Ed Murphy, tá? O Ed Murphy que já ganhou o Globo de Ouro. Isso, é o favoritíssimo pra ganhar o prêmio. E você, Marabá, de ser humano, acha que quem merece? Não, quem merece pra mim, olha, todas as performances foram maravilhosas, mas eu ficava com o Markzinho também. É, eu acho que vai o Digimon Russo. O Digimon. Do Diamante de Sangue. O Digimon. Mas eu gostaria que fosse o Mark Wahlberg, que eu acho que é o mais assado. É o Ed Murphy. Se tiver uma continuação, ele estará lá, né? É. Sim. Isso. Melhor atriz. Fala, finalmente, deixa ele ler agora, porque ele vai falar o vovô. É, por favor. Deixa ele lá, vamos lá. Vai lá. Penélope Cruz, do mover, agora. Isso. Aê! Judi Dench, por Nota Sobre um Escândalo. Helen Mirren, de A Rainha. Meryl Streep, de O Diabo Veste Prada. E Kate Winslet, de Agora Sim, do Pecados Íntimos. É tudo, garotinho. Parabéns. Então, ah, muito obrigado. E aí, então, esse prêmio é sempre meio boring, né? É. Mulher, melhor atriz. Melhor... Whatever, né? Acho que vai ser cansativo pra essas cinco atrizes irem até o Oscar, se vestirem, se pentearem, botar a joia lá, só pra ver a Lemira ganhar o Oscar pela rainha. Sim. Então, todos os prêmios, um ano inteiro, de tudo pela rainha. Tudo. Ninguém ganhou nada. Quer dizer, se não derem o Oscar pra ela, vai ser assim, uma coisa altamente incoerente, entendeu? Mas será que a Kate Winslet vai fazer aquela cara de cu de novo quando ela perder? Não vai fazer porque ela já sabe que perdeu. Já vai. Vocês têm que achar. Ela já vai entrar com a cara. Tem que procurar no YouTube, cara. Cara, não sei, deve ter. Ela tava concorrendo pelo Titanic e ela não ganhou. Cara, mas a cara de... Só não foi pior daquela aquela outra que falou What? Essa foi a pior, cara. Mas não, parece o Joey do Friends, né, cara? Exatamente. Não tem pior reação no Oscar que Nick Nolte descabelado, amigo. Quando ele não ganha nada, cara. Ele falou, falta pegar a cadeira e jogar no palco. Melhor ator. Primeiro, Forest Whitaker, grande páreo, né, para o Oscar do Último Rei da Escócia. Will Smith, A Procura da Felicidade, o único filme que eu vi, muito bom. Leonardo DiCaprio, Diamante de Sangue. Ryan Gosling, por Ralph Nelson. E Peter O'Toole, por Vênus. Muito bom, né? Temos o favorito aí é o Forest Whitaker. Eu acho que vai merecer. Eu vi cenas desse filme, achei ele espetacular. O Último Rei da Escócia, sobre o... Jamin Dadá. Isso, grande ditador que matou também desses. É essa galera, né? Um genocida desse. É, mas né? Qual é ditador que não matou? É, não. Milhões de acho pessoas. Acho que o Pinochet não matou ninguém, o Pinochet. Não acha que a academia lá não pode dar pro Peter O'Toole, não? Tirando o Forrest Whitaker, quem tá assim pertinho dele ali tentando roubar é o Peter O'Toole e o Will Smith. São os dois. E o Peter O'Toole já tá meio velhinho e nunca ganhou o Oscar. Já o Peter O'Toole já ganhou de Conjunto da Obra, pô. Já ganhou? E tá concorrendo a um Oscar depois do Conjunto da Obra? Então, isso é inédito. Coerências do Oscar. Torcida total no Peter O'Toole agora. É verdade. Melhor diretor agora. Clint Eastwood, Cartas para Yojima, Paul Greengrass, Voo 93, Stephen Frears, A Rainha, Alejandro González Iñárritu, Babel e Martin Scorsese, Os Infiltrados, que é o favoritíssimo vencer o prêmio. Vai ganhar, eu vou enlouquecer, soltar fogos, finalmente, né? Vou pegar minha lanterna de 1 milhão de velas e iluminar São Lourenço inteira. Ele comprou uma daquelas lanternas que eles usam para fazer o sinal do Batman, né? Comprei essa lanterna e eu já tenho um megafone. O carnaval esse ano vai ser inesquecível. Muito bom, então estamos todos torcendo aqui para Martin Scorsese. O Bobs também? Sim. Sim, ele. Óbvio. Ele Scorsese. Com aquele Scorsese. Óculos clássico da década vezes de 50. Não, ainda, né? Verdade, cara, que merece, filme né? É esse The Queen que tá concorrendo a tudo? A rainha contando a história do Fred Mercury. A rainha Elizabeth II, cara. Que tá viva ainda, né? Tá viva ainda. Ah, já vi falando. Acho que é a mãe do nosso amigo lá, o Príncipe Charles, né? Nosso amigo? Nosso amigo. Cornualha. Vamos lá. E agora... E o prêmio máximo! Máximo! Pra melhor filme é Babel, Os Infiltrados, Cartas pra Yojima, Pequena Miss Sunshine e A Rainha. Muito bom. Engraçado que eles não indicaram, só indicaram em uma categoria o filme americano do Clint Eastwood. Que é a Conquista da Honra, né? É exatamente. Honra mesmo. Que esse, olha, presta atenção, vejam isso. São dois filmes que o Clint Eastwood filmou, mais ou menos, né, junto, né, um atrás do outro. Isso. E é sobre a mesma batalha, a Batalha de Iwo Jima, não é isso? Isso. E um filme é americano, sobre o lado americano, e o outro filme é sobre o lado japonês, o filme todo falado em japonês. O Clint, isso, cara, se, é, ficou foda, né? Ele envelheceu. Impressionante, cara. E deixou de ser aquele canastrão. Exatamente. Né? Porque nunca representou, ele sempre foi Clint isso. Não, cara. Todos os filmes. Não estou dizendo que é bom ou ruim, mas não tinha diferença. Era Clint isso. Era Clint isso do chapéu de cowboy, era Clint isso do terno, mas era Clint isso, cara. Mas ele tá consagrado. Parabéns pro Clint. Não, o cara agora, tá mandando muito bem. Os favoritos, o favorito aí, agora, nesse exato momento, é a pequena Miss Sunshine. Por incrível que pareça, é, o favorito é esse filme. Mas muita água vai rolar, até porque o Screen agora, que vai ter a premiação domingo na TNT, quem quiser assistir. Uhum. E vai ter outros prêmios também. E atrás, assim, pertinho dele, tá o Babel e os Infiltrados. Fale, entendeu, rapidamente do Babel, que a gente ainda não falou. Pra quem não viu, que se interessa e vê que esse filme foi uma surpresa. Esse filme é aquele que tem o... O Brad Pitt chorando, isso, empoeirado. Sim. Essa cena marcante, cara. É, pois é, conte. Parece que queimou o pão todo na padaria e tá desesperado. Ele tá chorando porque a Kate Blanchett leva um tiro no começo do filme. Que ótimo. Meu, Jonathan. Não é spoiler não, cara. A primeira cena do filme é essa. Não, o filme é do Inarritu, né, que vocês, do nosso amigo Azaghal, vai lembrar bem. Inarritu, cara, você adora ele, porque ele fez Amores Brutos. Ah, sim, ele é muito bom diretor, impressionante. Esse filme é foda, também 21 Brutos. Gramas. 21 Gramas também. Cara, 21 esse Gramas filme... foi o filme mais down que eu já vi na minha vida. Eu tava meio resfriado, e aí fui eu e um amigo imaginário ver esse filme no Roxy. Cara, quando o filme acabou, eu estava com pneumonia. Eu saí me arrastando do cinema, cara. É, muito bom, muito bom. Mas o Inarritu, cara, é uma trilogia que ele fez sobre a falta de comunicação entre as pessoas. Tanto que o próprio 21 Gramas, como Amores Brutos, né? E ele vai mostrando várias histórias, né? Que se interlaçam e tudo mais. Dele. E o Babel é a mesma coisa também. Mas não, disse que ele terminou agora que vai fazer filmes diferentes. Era uma trilogia, que todo mundo adora fazer uma trilogia, sabe como é que é, né? Uhum. E tá tendo uma briga que pode atrapalhar o filme, que o Guilherme Arriaga, que foi o roteirista dos dois primeiros filmes e desse também, depois que o Inarritu acabou ficando muito famoso, um só fala nele, mas eu dou uma entrevista falando que os filmes são daquela maneira por causa dele que escreveu o roteiro. Então já rolou já um estresse entre os dois, entendeu? Então isso atrapalha um pouco o filme pra concorrer ao Oscar, né? Que os dois estão brigando. Agora, eu falei só dizer o seguinte, interessante que esse ano o filme que foi mais indicado, que foi o Dreamgirls em Busca de um Sonho, com 8 indicações, fez um fiasco, porque não foi indicado nem pra melhor diretor e nem melhor filme. E ganhou o Globo de Ouro, né? É, pra tu ver, de comédia. E o Babel tem 7 indicações, junto com o Labirinto do Fauno, tem 7 indicações. Interessante que tanto o Babel, que é de Inarritu, e o Fauno, que é pro Guilherme Del Toro, são dois diretores mexicanos. Pra tu ver que coisa interessante, né? Então vamos para a galhofada de ouro, a galhofada do ano, os piores filmes de 2006, muitos deles que nós gastamos horas das nossas vidas vendo. Cara, se você parar pra pensar, o cinema hoje em dia não é mais como antigamente. Porque antigamente a gente ia ver nossos filmes de galhofa como Rambo, Comando para Matar, o que seja, e nós saímos satisfeitos do cinema. É verdade. Saí vibrando, a gente queria ser o Rambo. Eu me pintei que nem o Comando para Matar. Com rolha, sabe? Queimei a rolha. Opa, peraí, que você queimou Rambo. O quê? Tá sacaneando já, agora. Deixa ele à vontade. E hoje em dia não. Você vai no cinema, na maioria das vezes você volta p***aço pra casa que gastou dinheiro no filme merda. É verdade. Verdade. E, né, isso acontece e está aí, Framboesa de Ouro, para premiar esse filme. Eu acho que isso acontece porque naquela época a gente gastava o dinheiro dos outros, que era dos nossos pais. Verdade. A gente gasta o nosso dinheiro. Cara, hoje os filmes... Antigamente os filmes eram mais entretenimento. Hoje o filme é uma espécie de caça-níquel feito por péssimos diretores, roteiristas e editores. É. Ou então o filme é super cabeça e, sabe, você sai... Viva Senhor dos Anéis e Pirata do Caribe, né? Que a gente não sai feliz. É verdade. Vamos lá, pior desculpa para entretenimento familiar. Um Natal Brilhante, que é o do De Vito? Do Danny De Vito. É o do De Vito, do Matthew Broderick. Olha aí. Garfield 2. Ah. RV. What the fuck? Meu Papai é Noel 3. Oh. Tim Allen só sabe fazer isso agora. E Soltando os Cachorros. Muito também bom. Do Tim Allen. É. Tim Allen vai ganhar com certeza. Parabéns. Vamos, a gente vai dar opinião sobre isso, a gente só vai citar. Não, vai indo. Melhor não. Eu nem entendi essa categoria. É, né? Danny DeVito, whatever. Pior roteiro. Instinto Selvagem 2 é caprichado, eu vi. Blood Rain. A Dama na Água, Jovem Nerd. Eu o quê? O Pequenino. Não. E o Sacrifício. Vou fazer uma defesa aqui. Ah. Não pode esquecer o seguinte, que eles iam pegar no pé da Dama na Água por causa das declarações e as coisas que o nosso amigo Shyamalan, ou Shyamalan, se preferir, como você é, fez em relação à crítica e tudo mais, e sacaneou tudo. Então a gente sabia que a Dama na Água estaria nessa lista. Ah, mas o que tem... O Framboesa de Ouro... O crítico morrendo. Peraí, o Framboesa, ele tem algum crítico sério por trás disso? Não, porque o filme foi muito polêmico por trás disso, entendeu? O que mais se falou nos Estados Unidos quando o filme foi lançado não foi nem no filme, nem na story, nem naqueles personagens. Só se falavam no que o M. Night tinha feito, entendeu? Aham. Esse é o Sacrifício, que filme é esse? É o daquele do Nicolas Cage. É a refilmagem. Man. A refilmagem. Horroroso, por sinal. Horrível. Mas acho que não supera Blood Rain. Que é mais um do Owen Bowl. Ó, Blood Rain, cara, tem o Ben Kingsley, cara, trabalhando nesse filme. O cara que fez o Gandhi, cara, ganhou o Oscar. Ele tá indicado a Framboesa, melhor ator, pior que o coadjuvante. O papel dele é horrível, cara. O cara tá horrível. O cara conseguiu ficar horrível no filme. O cara fez a lista de Schindler, cara. O cara é um grande ator, maravilhoso. Pior, o Uwe Boll é o diretor alemão que faz todas as adaptações de jogos pra cinema. E ele tá chegando perto do Ed Wood, cara. É sério, grande concorrente. Ele é um malandrilso, né? Porque ele se virou, ele falou que desafiou todos os críticos do mundo, então se vocês quiserem fazer uma visita até a Alemanha, do mundo, pra enfrentá-lo em 3 rings lutando boxe. Que ótimo, cara! 4 malucos se inscreveram e foram lutar lá com ele e apanharam pra cacete, porque o Bo esqueceu de avisar o seguinte, que antes de ser diretor de cinema, ele era lutador de boxe. Meu Deus! Tá explicado! Ele escolheu isso, só no segundo caderno do Globo isso, cara. Reportagem, todo feliz com a luva de boxe na mão. Tá explicado, tá explicado. Excelente. O cara provou que continua um excelente lutador de boxe. Né? E vai filmar Blood Rain 2. Exatamente, com um orçamento maior ainda. Conseguiu. Exato. Cara. Ele já tá filmando, já terminou as filmagens de Dungeon City. Tem um elenco gigantesco e uma produção milionária, que eu não sei de onde é que tiram o dinheiro pra dar pra ele. É verdade. É o governo alemão, né? Eu acho que é dinheiro dos nazistas ainda que estão pra ele. Tem vários atores americanos que participam dessa loucura, já parou? É. Sim. É. No próximo, nesse do Dungeon City, tem até o Burt Reynolds. Tem até o Burt Reynolds. Cara, olha só, o elenco do Dungeon City. Olha que loucura. O Jason Statham. Jason Statham, que é aquele que faz todos os filmes adrenalina. Do Carne Explosiva, Adrenalina. Um ótimo com John Ryan Davis. John Rhys Davis, John que Hyatt, é o Gimli. Ray Liotta. Ray Liotta. Ray Liotta é da garantia de sucesso, né, cara? Maxim Lillard, Ron Perlman e Burt Reynolds, cara. Que turma, hein? Que time. E Claire Forlane. Ray Liotta, cara, ele devia ter parado, né, cara, nos Bons Companheiros. Cara, só faltou desse elenco, olha o Luciano Zafir, cara. Que verdade. Pior diretor. Uibo, Blood Rain. Michael Keaton Jones, de Instinto Selvagem 2. Ron Howard, de O Código da Vinci. M. Night Shyamalan, por envolver brincadeira da manada. E Keenan Ivory Wayans, de O Pequenino. Cara, eu voto pro Ron Howard. Parabéns, porque que cagalhão que foi aquele filme. Se cara. O prêmio for sério, vai pra ele. O prêmio for sério é ótimo, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Pior prelúdio ou sequência? Quer ler, Jovem Nerd? Instinto Selvagem 2, Vovó Zona 2... Garfield 2, ó, que beleza. Meu Papai Noel 3 e... o Massacre da Terra da Serra Elétrica, né? The Beginning. O começo. O começo. Não tem que se comentar, né? São todos filmes premiados. Tem pra comentar numa lista dessa. Olha, detalhe que o Garfield 2, ele se chama The Tale of Two Kitties, né? Os gatinhos. Sim. que é do clássico The Tale of Two Cities, né? Que ótimo, já hein? Isso já merecia o prêmio, né, cara? Pior remake, maravilha. Pequenino, a Pantera Cor-de-Rosa, Poseidon, ou Poseidon, se preferir, soltando os cachorros, sacrifício. Eu acho isso, também porque a grande brincadeira, a Pantera Cor-de-Rosa não foi tão ruim assim, não, cara. Foi até um filme legal, deu pra rir e tudo. Mas tem a Beyoncé. É, até a Beyoncé, mas a Beyoncé é o Dreamgirls, né, cara? A Beyoncé num filme é que nem a Xuxa, sabe? Não é um personagem, é a Beyoncé fazendo com a personagem. Crente isso tudo. Não, cara, não. Não compara a Beyoncé ao Clint Eastwood, cara. Eu vou ser assassinado agora, né, cara? Pô, e o Poseidon não foi legal, né, cara? A cena do Kurt Russell morrendo na água é muito boa, né, cara? É que pariu. Ah, é horrível, pra mim, cara. Aí vai o sacrifício. É, ele morrendo é ótimo, né, cara? Pior par. Essa é a categoria hilária, cara. Tim Allen e Martin Short no Meu Papai é Noel 3. Uhum. Nicolas Cage. A fantasia de urso. O sacrifício. Muito ridículo, cara. Hilary Duff e Hayley Duff no Material Girls. Uhum. Os seios de Sharon Stone. Os selvagens dois. E Marlon Wayans e Sean Wayans. Ou. Ah, Sean os Wayans, irmãos Wayans do Pequenino. E o Kerry Washington, né? É. Ah, sim. Do Pequenino. Então o Cid Sherson é muito engraçado. Vai, próximo. Pior atriz coadjuvante. Kate Bosworth, Superman no Retorno. Christie, Channel F. Um Natal Brilhante, Pantera Cor-de-Rosa e RV. Essa aí é a campeã. Carmen Electra por Uma Comédia Nada Romântica e Todo Mundo em Pânico 4. Jenny McCarthy por John Tucker Must Die. E Michelle Rodrigues por Blood Rain. Cara, Michelle Rodrigues, cara, faz a mesma cara em todos os filmes, já parou, cara? Machona foda. Filme. Tem aquela cara de putinha, assim, revoltada com a vida, cara, já parou? Sempre, ela sempre é revoltada. Sempre é revoltada com alguma coisa, sempre que não dá porrada nos outros, cara, impressionante. Cara. Eu, olha, eu voto na Lois Lane porque ela não tem bunda. Ela não tem nada. Pior com a atriz com as mãos, com certeza que ela não tem bunda. Inclusive, o Super-Homem tem mais bunda do que ela. Tá, vamos ler rapidinho agora pra terminar. Ator coadjuvante. Não, lê só o pior de todos. Danny DeVito. Eu acho que o M. Night é o pior de todos. Cara, o M. Night merece o prêmio, cara. Merece o prêmio. Porque ele pra ele entender que ele não pode atuar. Porque o M. Night começou fazendo uma participaçãozinha nos filmes dele. Agora tá no personagem já inteiro. É verdade. Pô, tá demais, cara. É o personagem principal da história. O negócio do Framboesa é que os indicados não variam muito, né? Que eles são tão ruins que eles vão em destacam. Eles vão em todas as categorias. Pior atriz temos Jessica Simpson, Lindsay Lohan, Kristanna Loken, Hilary Duff e Hayley Duff e Sharon Stone. Pior atriz, Sharon Stone na frente. Pior ator, nós temos Tim Allen, pra variar. Nicolas Cage. Será que o Nicolas Cage vai lá receber se ele ganhar? Não tem uma história que os caras que levam na esportiva. Tem uma história que. Tem vários que vão. Ô, Mário, não tem uma história que o Ben Affleck tava sendo entrevistado no Larry King e junto tava sendo entrevistado o cara do Framboesa. E aí o Ben Affleck tipo, fez uma brincadeira de que ele tinha ganho naquele ano o prêmio e ninguém foi entregar pra ele. Ele não recebeu. Aí o cara, não seja por isso, foi no intervalo. Foi na lata de lixo, pegou uma lata, banhou, colocou um papel higiênico, alguma coisa, e chegou no programa. Toma aí! Deu pro Ben Affleck no programa. Eu não vi isso, realmente eu não vi. Ouvi essa história de alguém. Não, mas teve atores que foram bem-humorados e foram na premiação, porque tem uma premiação, e receberam o prêmio, tiraram foto e tudo. É, Roberto foi, tirou foto, riu, deu adeus pros fãs. Sério? Bacana isso, cara. Barry foi? Foi, é. O Mulher Gato. Eu me recuso a dar ponto de conceituação pra Hail Barry, porque eu odeio ela, mas isso deu ponto. Ah, tá maluco, cara. Muito gostosa, cara. É. Gostosa. Comentário Mel Gibson, cara, ela é gostosa. Não, eu Deus, sei cara. Que ela é gostosa, cara, mas ela é a Tempestade. Não dá, cara. Não, certo, não dá. Tempestade. Bem, tem mais dois. Dane-se, não vamos ler, vamos ignorar. pior filme de 2006. Vamos lá. Na opinião dos caras do Framboesa. Já foram citados aqui. Instinto Selvagem, Blood Rain, O Pequenino, O Sacrifício e A Dama na Água. Só uma questão. Tem um ator que tá concorrendo a pior ator, que é o Dan Whitney. Eu não sei porque que o filme dele não tá concorrendo. Que o filme dele é Larry the Cable Guy, Health Inspector. É. Meu Deus do céu, cara. É horrível, cara. Ele é o Larry the Cable Guy. Ele é um cara que faz ele de TV. Não sei o que ele... Acho que faz série. Qualquer coisa do tipo. Do Comedy Central. Ele fez um filme dele. Ah, tipo, sei lá. Tá. Tipo, é meio que o Borá fazer um filme. Mais ou menos a mesma ideia, digamos assim. Com a diferença que o Borá tá engraçado. É, lógico. Eu sei que eu só sei que eu... Todos merecem ganhar, todos, né, cara? Todos. Parabéns. Mas eu vou dar... Não, eu queria falar uma coisa. Eu acho que o Framboesa, se você parar pra pensar, é uma grande brincadeira. Porque teve tão filme pior do que esse, cara, que vocês não viram, mas eu fui obrigado a assistir como crítico de cinema. Vocês não imaginam, cara. Foi torturador, cara. Uhum. O ano inteiro. Tem filmes muito piores que esses aí, cara. Excelente. Mas com tanta grana quanto esses... É, mas esses são os mais divertidos, gente, brincar, né, cara? Eu senti falta do Sly nessas duas premiações. É verdade. Ele merecia estar lá. Tá em qualquer uma das duas. Não? Ou nas duas. Ou nas duas, né, cara? O Oscar vai ser transmitido que dia? Dia 25 de fevereiro, domingo. O domingo. Isso. E o Framboesa é dia 24, aniversário do Jovem Nerd. Ah, caraca, quer mais um trapalhão? Pra finalizar? Então tá, trapalhão pra você. Todo mundo teve trapalhão esse dia. Vale aqui um conselho pra vocês que gostam de fazer listas e gostam de mandar pra aquelas promoções, pra ver se ganha alguma coisa. Acompanhar as outras premiações que vão estar acontecendo até esse dia, mais ou menos, até dia 20 de tem premiações. Uhum. E ali vocês forem no Oscar Watch, que é um site interessante e é americano, eles dão exatamente tudo aquilo que vai acontecer com o Oscar. Uhum. E aí você, normalmente, eles erram muito pouco. Muito pouco mesmo, entendeu? Aí vocês não vão ficar desesperados quando o Segredo de Brokeback Mountain perder, como perdeu no passado, e venceu o Crash. Meu Deus! Mas era pra esse filme vencer e acabou ganhando Rock Balboa, entendeu? Então você acompanha que vocês vão ver. Quer dizer, isso, entendeu? O Oscar, que já é um porre, vai se tornar insuportável, né? Porque você já vai saber o resultado. Muito bom. Então, se você quiser saber tudo sobre esses filmes, os concorrentes, não deixe de acessar o Jovem Nerd, não deixe de acessar o Almanac Virtual do nosso querido Mário Abad, que também fala de várias coisas, fala de esporte, poesia, arte, cultura... entretenimento tudo em geral. Muito bom. Não deixe de acessar também o Judão, que também agora está de cara nova, assim como o Jovem Nerd, né? Com conteúdo da Sci-Fi News, não é, meu querido? Quer falar exatamente alguma coisa mais do Judão? Ah, por enquanto não. Só avisar para os leitores chatos que estão ouvindo esta coisa aqui, que ela vai em beta teste. Dá um tempo, amiguinhos, que ainda vai ficar melhor. E você... Muito bem, muito obrigado. E não esquecer que ele apoia o Volver. E assim como toda semana você, aqui no Jovem Nerd escuta o Nerdcast, você pode escutar o podcast no Judão, que fala também de bastante coisas nerds. Certo, Judão? É. Sim, senhor. Muito bem, então vamos, Nelson, porque a corrida... Hein? Não tem porque nem como terminar, né? Final... É, agora foi isso. Vamos fingir que estamos conversando, que tem um jornal. Não, mas não, e aí a gente vai diminuindo o som, lentamente. Quando perceber, já acabou o programa. Não, isso é ruim, cara. Porque eu acho que é chatinho.